Devrana Delta, 5403. Do Sol aos 45, livre à direita na 219. 219, obrigado. Sou 03, Detrito, boa tarde. 5403, táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3, obrigado, bom dia. Suba restrito agora ao nível de voo 0625, caminho. Estamos prontos para o táxi, com 101 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. 71 a bordo ou 71? 101. Então, 101, eu ouvi errado aqui. E só táxi autorizado à direita, via Indial, a ponta de espera vai chamar 2895, ajuste 1012. Ajuste 1012, seguindo a Indial, ponto de espera 2895, entrado, voo 1397. Positivo, está autorizado o ingresso no corredor Interlagos. Autorizado o ingresso no corredor Interlagos, Bravo Sul. Romeu, Alfa Golf Charlie, Duna, localizador em aproximação para pouso. Reduza, cheque o trem e chame a torre. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Oi, Salvador, bom dia. Papa Romeu, Alfa Golf Charlie, estabilizado, localizador. Alfa Golf Charlie, bom dia. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Aeronave alinhando para decolagem imediata. Golf Charlie. Como chama a 63 no ONU, voltando? Prossiga. Queria confirmar, foi recebido uma DLA para o 63 no ONU ou um novo plano de voo? Vou confirmar agora, professor. Só um minutinho. Tá joia. Solo Salvador, bom dia, Xanay 6140, pronto para o funcionamento, portão 2. Autorizado, Jampo de Start. Autorizado, Jampo de Start, 6140. Gol 1397, decolou 50, controle 119.8, tenha um bom voo e um Feliz Natal. Grato, bom trabalho e Feliz Natal. Prova que Luiz que chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, baixou e travou. 6140 na posição 2, mais 2 minutos para iniciar o feedback. Já está autorizado. A gente tá só aguardando aqui a barra, tá? Tá Tá ok. Então chame quando estiver iniciando, ok? Salvador, gol 1983. 1983, um minutinho pra sua cópia. Aguarda, 1983. 6311 é o solo voltando? Diga, não escuta. Afirmativo, acabei de confirmar com a sala IF, na verdade tem um outro plano do senhor que é para as 13h16. Como está um pouquinho cedo, ainda não apareceu o plano aqui no sistema, mas assim que tiver que aparecer o plano, já pago a cópia e já libero para o chefe do senhor, tá ok? Tá ok, estamos na escuta aqui, pronto, no 8. Sim. Me chama quando para o táxi, para decolagem do circuito de táxi. Só para informação, eu tenho duas aeronaves em aproximação para 17, o senhor vai aguardar o pouso das mesmas para ingressar no circuito, ok? E após conforme a rota do plano de voo. Dael, Leda, Bridge, a subida, primeira curva direita após a decolagem. Código transponder é o 5442 e o controle em 1, 19.8. O gol 983 foi aprovado, Guarulhos, ele chegou 360 pela Apresolo 1-6 até GHZ, foi direto 13, decolando a 10, Dael, Leda, Bridge. 5442, eu transpondo, com 1298, é o gol 1983. Correto, chama para pushback acionamento. Para puxa acionamento, o gol 1983, kit 5. Solo agora 6140, pronto, no portão 2. Autorizado, chama para início de táxi, 6140. Chamará. Golf Charlie no solo agora 5-2, libra direita e chama o solo em 1-2-1.9, Feliz Natal. Alfa Golf Charlie, ciente, então prossiga o táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa. Oi, Salvador, via November Alfa, na sua escuta, seguindo para a rotatória. O Índia November Alfa para 7, final da 1-7, reporte terceira milha, número 2 para pouso na 1-7. Reportarei terceira milha, número 2 para pouso, Índia November Alfa. You are clear via Mare Arrival, runway 10 with the altimeter 10 at you. Clear via Mare Arrival, 1-2-3-0. E após conforme a rota do plano de voo, Dael, Leda, Bridge, a subida com a primeira curva direita após a decolagem. 5420 é o código. 1-19.8 é o controle. Kit autorizado 360. Via rota do plano, até Zulu 1-6. Bridge, prova até o Zulu. Bridge segue conforme o plano. Após postos, saída Dael, Leda, Bridge, curva direita, transponder 5420, controle 19-8. Tá correto, Chanel? Tá pronto para o pushback acionamento? Positivo. Sim, mais um minuto para o seu pushback. Ok, grato. Alfa Golf Charlie, está autorizado o ingresso na Juliette. Cruze o pátio principal e chame na Lima. Condições de agilizar para o cruzamento do pátio? Sim. Gustavo, que luz que no solo agora aos 5-5, vai prosseguir e livrar na Quebec, por gentileza, devido ao tráfego nacional, ok? Brasili, Lima, Kilo Zulu. 30 segundos para sua cópia. Ok, foi CHG de matrícula. Eu só vou conferir aqui um minutinho. É isso mesmo. Juliette, então, Zulu, de alfa da modificação. 30 segundos para sua cópia. Salvador, hoje é 6140, está pronto para o TAC. Está com 57 a bordo, até na Recife, com 2 horas e 10 de autonomia. Me confirme apenas o PLB, por gentileza. Tem 57 a bordo, beleza. Controle, o Gol 1397, cruzando agora 140 para 400. 1390, chame Recife, frequência 13325. 3325, sente grave. Alfa Golf Charlie autorizado táxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai manter posição e chamar a torre em 1895 para o cruzamento da pista. Oxanã 6311, puxa aciona portão 08, chama para início táxi. Chama para o táxi 6311. Juliette, Tango Zulu, vai a 1 no meu pé, pra seria? Zero, quatro, cinco, já vou modificar o nível aqui, sem problema, estando para cópia. Autorizado, Salvador Siri, 4.500 pés, após decolagem, curva direita no corredor Axé, lembrando da restrição de 1 no meu pés até o farol da barra. O código transponder é o 0115 e o controle em 119, decimal 8. Juliette, estamos no luta, correto? Já tem o PLB? Afirmativo. Então, Juliette, estamos no luta, acionamento, táxi, a decolagem, é com a torre 1895 e passe o PLB para a torre, tá ok? Chame a mesma em 1895, tá presente. Solo trip 5595 para puxa e acionamento, parte 3. Autorizado trip, chame para início táxi. Excelente, obrigado. Salvador, Gol 983, na portão 5 para puxa sua mente. Gente, aguarde no 983. Aguarde. Cuidado, prosseguir até a interseção. Reporte para ingresso na 17. Funcionado, RCA 140. Gente. Ao estacionar, frequência livre, Charlie. Bom dia, Feliz Natal. É, até a próxima, novembro. Chamei 140, decolou 00, controle 119.8. 119.8, 6140. Até o uísque. 3198 é o controle Salvador, autorizado via chegada a mar e ajuste no 012. 012, desce via, pode voar Duna ou ITAP? Está autorizado voar ITAP. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Xené 6140, na PUCA, transição Caju, não se escuta. Tiano 6140, controle Salvador, está em contato o radar. Mike Eco Delta Lima, mantenho no 7, a parte pronta para decolagem, que é isso. De 4 horas alterna Salvador. Trip 5595, autorizado até o ponto de espera via parte, um diálogo no ponto de espera torre 1-1-8-95, ajuste no 0-1-2. Ciente via parte, índia alfa, quando pronto 118-95, triple 5595, obrigado, bom trabalho. Salvador, o Oceané 63, 1-1, faz isso do táxi, tem 1-66 a bordo, 5 horas, Nacional Del Galeão. Confirme a autonomia? É o 63, 1-1, faz isso do táxi, está com 1-66, 5-15, Galeão. Sente, autorizado como número 2 até o ponto de espera, via pátio, envia alfa no ponto de espera torre 1-1-8-3-9-5, ajuste na 0-2, já seguiu a TR da Trip. Seguindo a TR da Trip, está ajustado no 0-2, no 63, no ponto. Direção Zulu, a linha... Correção. Está autorizado a acionar, chegando pronto o táxi. Salvador, trip 5595, ponto de espera pronto. 1260, you're clear to the ILS approach. 1260, clear ILS approach, report step. Gente, Mike Eco Delta vai decolar e manter a espera sobre o farol de Itapó, ok? Tem livre decolagem da 17, venta de 1-1-0 graus com 10 nós. Solo Gol 1983, você tem a previsão para puxa? 10 segundos, só vai aguardar a passagem do Bang da Avianca, que já está praticamente passando a sua retaguarda, nesse momento. Tá certo, tá aguardando. Tudo bom, sim, bom dia, o Gol 1738. Bom dia, 1738, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave autorizada em decolagem. Obrigado. Solo Gol 1983 vai acionar os motores na posição, ok? Confirme. Gol 1983 acionar os motores na posição. Tá ok. Reporte para início de táxi, para o pushback, confirmado. É autorizado então para... Já está pronto para o posicionamento, Gol 1983. Autorizado, já para início de táxi. É uma táxi. Ciente, livre decolagem. Doro, Oceané 63-9. 63-9, mantém a porta de espera e aguarde. Mantém. O Mike Eco Delta decolou 05, vai manter o farol de Itapuã. Reporte quando visual com o tráfego da Gol para poder fazer circuito pela direita da 17, ok? Positivo, vai manter o farol, reportará quando visual com o tráfego. Mike Eco Delta. No 738 tem livre pouso na 10, venta de 1-2-0 graus com 10-9. Livre pouso, Gol 9, 738. decolou 05, controle, 119, decimal 8. 19-8, até o regresso. O Mike Echo Delta está autorizado a ingressar na, contra o vento da... na perna do vento da 17? É porte livrando o eixo da 17, da 1028. Positivo, vai portar livrando o eixo da 10, o Mike Echo Delta. Olha, o trip 5595, voltado. Prossiga. Chané 63 Nova Lima, tá em pista 10, prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. A Lima tem 90063. Está autorizado até a interseção. Reporta para ingressão no 7, Gillette Tangulo. Ciente. Gol no 738, no solo 07, livra direito no 21, decimal 9. Direito no 219, volta 732. Completing approach, or complete approach, check on the gear tower, frequency 10895, over. 1895, obrigado. Cruzando o eixo da 10, Mike Echo Delta. Tô ciente, Mike Echo Delta, só mantendo escuta e aguarda, mantendo o prolongamento da perna do vento, aguardando para girar a base. Mantendo e aguardando para girar a base, Delta. Jogou 9983 para o táxi, com 125 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, treinando o galeão. Táxi em frente, depois a direita via Índia Alfa, ponto de espera chame 2895, o ajuste 1012. Em frente Índia Alfa, no ponto de espera chama 1895, ajuste 1012, gol 9823, obrigado. Salvador Tower, good morning, gol 1260, establish on ILS, 1 mile to India 7. Go 1260, continue approach, stand by, clear to land. Stand by for clear. Alô? Só me aguarda. O Chané 6311 decolou agora aos 09, aciona 5420, controle 119.8, bom voo, Feliz Natal. Vai chamar o controle 198, estacionado 5420, obrigado pela colaboração aí, um bom trabalho para vocês e bom estagiando. Salvador, uma boa tarde, um bom dia, o Chanel 63, o nono, decolou na Dael, passa 1600. 63, o nono, prossiga como autorizado. O 63, o nono, possibilidade de voar direto, Leda? Negativo devido ao tráfego. Mantendo como autorizado, 63, o nono. Não entrava. Clear to land for 910. Oi Salvador, bom dia, gol no 983, no ponto de espera da 10, pronto. Gol no 983, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém, tá precisando na navegação, no 983. 963-11 está em contato radar, decolou à sua frente a aeronave da Trip, equipamento ATR. Está agora passando o nível de voo 055, subindo para o 140. Está afastado de Salvador 8 mil. Fala de que é 106. P5595, voo direto autorizado para Ilhéus. Ou direto ali ao 5.900 graus. Sete minutinhos para cópia. Tem, 3.1.0. Lua ali, mantenha 1.7, atenta o helicóptero livrar no pad 4. Boa no 983, ali mantém pista 10. Ali mantém 1.0, boa no 93. Boa no 260. No solo agora, os 1-1, livre à direita, 1-2, 1-2, ah, I'm sorry, go 1-2-6-0, on ground at 1-1, turn right and contact the ground 1-2-1, this small 9, Merry Christmas. Okay, thank you, leave on the 1-2-1-9, on the go 1-2-6-0. Salvador ground, go 1-2-6-0, runway vacated. 1260, clear taxi, Alpha Juliet to gate 8. Gol no 9, com 0. 08, go 1260. No 983, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 120 graus com 12 nós. Nível de decolagem da 10, gol no 983. Estamos luta em livre decolagem da 1-7, o vento é de 1-2-0 graus com 11 nós. 5, tanto, 3-1-9-8. 3-1-9-8, obrigado, boa tarde. Decimal 8, tenha um bom voo e um feliz Natal. É, 198, muito obrigado, um bom dia, um feliz Natal a todos aí da TUI. 63, do número. Bom dia, 3198, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. 8. O Juliette Tango Zulu decolou agora aos 1-4, aciona código 01-15, chama o controle em 119.8, até o regresso. 01-15, chamará o controle, grato Tango Zulu. Leia da bridge a subida, a primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5516 e o controle em 119.8. Ato, atenção, 045, direto Siri, Tango Zulu. Aeronavia 311, tráfego informado já foi superado, o senhor passa 105. Subindo restrito ao nível 300 e voando direto bridge, câmbio. 300 restrito direto do bridge, Oceaneer 63 do mais Mike Uniforme, Kilo Delta India, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El Leda, após Leda direto à primeira posição, que é Gonza. Primeira curva direita após a decolagem, 5472 é o código transponder e o controle em 119.8. Lima Papaquilo, poderia confirmar o POB? Bordo, acionamento táxi decolagem no pátio 5 será com a torre em 1895. Oceania 6311, chame Recife, frequência 13325. Confirma a alternada? A primária é 13325, a segunda frequência no setor é 1251. Nós temos 1288 e 12685, canta. Gente, setor Recife, primária 13325. Alternando 251-288-126-8563, Ana. Opa, Tango, Juliette, Tango Zulu, estimado para pouso. Estimado pouso, senhor, 1335. 1335, ciente. Pode 03, 39. Voo 983, chame Recife, frequência 13325. 13385, voo 983, obrigado. 13325. 13325, voo 983, obrigado. Zero, passadona no curso localizador e aproximação para pouso, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, obrigado, bom dia, 9250. Oi, bom dia, Gol 9250. 9250, check trem, tem livre pouso na 10, o vento é de 1110 graus com 1129. 7, baixou e travou. Livre pouso na 10, Gol 9250. Livre puxa acionamento, seu trem neste táxi. Manda apenas go 1260. 1260, are you ready to copy Recife? Go ahead, please. Go 1260. Clear to receive flight level 390 via Upper Risk 58. Book a departure, Aracaju transition, after departure left turn. Scope code 5512. And Salvador departure control 119.8. Okay, we are going from Salvador to Recife, flight level 390 via Upper Risk 58. Book a departure, Aracaju transition. After takeoff runway 10, center left, maintain instruction departure is clock 5512, Salvador departure control 119.8, go 1260. Correct, report for pushback and setup. Call you when ready for pushback, setup, go 1260, position 8. Roger. Correção, 9250, no solo 24, livre à direita no 219, Feliz Natal. Esse é direito no 219, obrigado, igualmente. Salvador, gol 9250, livrou. 9250, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9250. Trip 5595, serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência 0201. Trip 5595, controle Salvador. Prossiga, senhor. Serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. Ilhéus 1201. Lima para ingresso no pátio, Gol 9250. 9250, aguarde mais alguns instantes para o ingresso no pátio. Táxi à direita, Indy Alfa, ponto de espera, chame 28895, ajustado no 012. Com 9250, atento ao início do táxi do Embraer da Azul, após o ingresso Juliette, portão 04. Juliette no 04, sentido da Azul, 9250. Está autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 380, via peso Luno 0. A subida será da El, Leda, Brise, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5533 e o controle 119.8. Correto, chama para pushback e estouramento. Quatro dois zero sete, a linda cola pista 10, levanta de 120 graus com 10 nós. Positivo, Juliette, estamos no Lua, não tenho tráfego a reportar no setor, frequência livre. Azul 4082, autorizado Cidade Mari, desço para o nível 052. Desce ao 050 via chegada Mari, pode fazer o nível. Lodge 4207, Santos 20 com 11. Interno 4207. Delta. 307, decolou aos 31, no controle, 119.8, bom voo e feliz Natal. 19.8, boas festas, até a próxima. Até. Controle Salvador, Azul 4207, bom dia. Bom dia, Azul 4207, contato radar, observatório número 340, voo direto Lido. Direto Lido 340, Azul 4207. Possibilidade de combinação com o Tarzip, o nível 360, 4207? Tenta, aguarde. Autorizado nível de voo 360, Azul 4207. Sente ao 360-4207, graças. Trip 5367, ajuste no 0 no 2, aguarde cópia corrigindo. Ajuste no 0 no 1 agora. Ajuste no 0 no 1, aguardando cópia para João Pessoa, 5367. Sente, Juliette Bravo Zero, autorizado para seguir até o pátio 3, aguardo para a cópia número 2. Controle Salvador, muito bom dia, é o Trip 5220, seguinte da Juliet. Pode ser Trip 5220, vou direto à posição do TAP, no ponto ideal de descida, desça para o nível 060. Negativo 060 autorizado, estamos no ideal 5220. Azul 4082, livre da restrição de altitude em TAP, desça para 2000 pés, QNH 01. Autorizado final ILS, a porta estabilizada. Chamará estabilizado ILS, DEC 2011, Azul 40. Gente, Bravo Delta, pronto para a cópia? E Juliette Bravo Delta, autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 090, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, o código transponder 0272 e o controle 119, decimal 8. Chama para pushback estacionamento. Pessoal, 3295, por gentileza, poderia adiantar a saída para Guarulhos? Da Euleda Bridge. Obrigado. Trip 5367, pronto para cópia? Pronto para cópia, 5367. Autorizado plano para João Pessoa, nível de voo no 90, via Golf 677. Subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, o código é o 5526 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado então para João Pessoa, nível 190, via Golf 5567. Saída Pucaracaju, decola da 90, com curva esquerda, no transponde 5526, frequência do controle 119, decimal 8, 35367. Correto, chama para pushback estacionamento. Chamará para posto de estacionamento 5367. Solo, bom dia, Gol 1777, Juliette, informação, portão 5 para autorização possível. Gol 1777, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Porto Seguro 340, via Peruísque 50, subida da El, Leda após Leda direto, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5535 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 340, via Peruísque 50, saída da El, Leda após direto, curva da direita após a decolagem, 5535, transponder 198, controle Gol 1777. Correto, chamo para puxar saramento. Vamos, então, 3191 para pushback, acionamento no 09. 3191, autorizado, chamo para iniciar táxi. Autorizado, chamo para táxi. 3191. Sana 6200, clear Mari arrival, send flight level 050, produce a speed for 250, number 3. Down 050, reduce now 250, order 6200, my arrival. Siga. Tá autorizado até o pátio 5? Correção, tá autorizado até a Papá, reporte para ingressão na 7. Mike, Eco Delta, só um minutinho, vou verificar, ainda não tem o plano aqui no sistema. Gente, Mike, é cuidado para que horas é o plano? Ou a notificação? Tá ok, papá, papá, Mike, é cuidado. Só um minutinho, só vou verificar. É para Manati ou São Roque do Paraguaçu? Gente, aguarde só um minutinho o preenchimento dos dados aqui no sistema. E mantenha no 7, pode quando pronto para decolagem para aquilo. Mike, a cuidado, poderia confirmar a radial ideal de saída? Quantas milhas se afasta, Mike, a cuidado? Só para colocar os dados aqui, para visualização melhor do controle. Está pronto para a cópia? Papapá, Mike Eco Delta, autorizado de Salvador, Grupo Zulu, São Roque do Paraguaçu, Auno Mil Peça, inicialmente corredor axé, curva direita até liberação do controle, 0125 é o código transponder, 119.8 é o controle. Correto, Mike Eco Delta, me confirma o PLB? Sim, estacionamento táxi decolagem agora com a torre 1895. Solo 3895, agora sim para cópia Guarulhos. 3895, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 340, via Paisulu no 6BHZ3, e após conforme a rota do plano. Dael, Leda, Bride, a subida, primeira curva direita. 5527 é o código. 119, decimal 8 é o controle. Autorizado 340, conforme o plano, a Paisulu 16, Leda, Dael, Leda, Bride, curva direita. 5527, 198 é o controle. O 3895. Correto, chama para posicionamento. Salvador Azul 4082. Bom dia. Confia apenas no alternado, Guarulhos? Campinas, ciente. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha. Ponto de espera, chame torre 1895. Ajuste 10111. Avisado, Índia. Pátio Indy Alpha. Ponto de espera 1895. Gente, Alfa Tango Tango, acione o código 5541, mantém as condições visuais, NH10111, reporte no ideal de descida. Desça para 1510, NH10111. Diga. Libre Sanache, me quando pronto para o táxi, Mike Eco Delta. Decolou 44, controle 119.19. 19.8 quilo. Azul 4082, check train, livre pouso na 10, levanta de 1-1, 0 graus, com 10 nós. Livre pouso, Azul 4082, baixar travado. Estabilizado. 2000, reportar estabilizado. Podemos voar Duna? Autorizado, Duna, trip 5220. Controle Lima, Papaquilo, decolado na sua escuta. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar, suba para o nível 280, foi direto da EL. 280 da EL, quilo.